sky's the limit. Mr. X boyfriend. Capacidade de me motivar, me enches de orgulho, filha da sogra. As metas que traçamos passo a passo nós vamos alcançar. Isso semear é pra colher no futuro. The limit.